em um versículo só, meus irmãos. Mas para a gente entender um pouquinho, eu vou ler o versículo 14, certo? E depois a igreja vai ler comigo o versículo de número 23, que é o versículo da nossa mensagem hoje. Deuteronômio 31. O 14 diz assim a palavra do Senhor. Disse o Senhor a Moisés, eis que os teus dias são chegados para que morras. Chama Josué e apresentai-vos na tenda da congregação para que eu lhe dê ordens. Assim foram Moisés e Josué e se apresentaram na tenda da congregação. Todos os 23. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Nun, e disse, sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que, sob juramento, lhes prometi, e eu serei contigo. Mais uma vez, vamos lá? Com convicção. Alguns leram com sono. Leia a palavra de Deus como quem acredita nela, em nome de Jesus. Então, vamos ler direito. 1, 2, 3. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Nun, e disse, sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que, sob juramento, lhes prometi, e eu serei contigo. Senhor, nós te amamos, nós te adoramos, Deus. Nós te bendizemos, porque o Senhor é Deus. E não há outro, Senhor Deus, ó Pai, igual a ti. E nós te louvamos, então, e nos humilhamos, Senhor, diante da tua santa e gloriosa presença nesse lugar. Obrigado, Deus, porque Jesus morreu na cruz para nos salvar. Obrigado, Deus, porque, Senhor, Ele renunciou à glória. E obrigado, Deus, porque Ele se dispôs a sofrer morte e morte de cruz. Ó Deus, ó Pai, para que nós tivéssemos paz e vida eterna em Tua presença. Nenhum sofrimento se compara ao sofrimento do Senhor. Porque o Senhor sofreu para adquirirmos a redenção. O Senhor recebeu a ira do Pai. O Senhor recebeu o peso do inferno na cruz. O que nós sofreríamos no inferno caiu sobre Ele. E obrigado porque por Suas chagas fomos curados. Senhor, nós Te adoramos hoje por Jesus. Pai, ao contemplar esse grande amor revelado na cruz, a nossa única resposta natural é dizer, Senhor, eis-nos aqui, envia-nos a nós. Senhor, nós ouvimos esse chamado e o nosso coração arde na Tua presença. Então, Deus, hoje aqui está a Tua igreja, comprada pelo sangue do Senhor. Aqui está a Tua igreja, composta, Senhor, de filhos e filhas, de sacerdotes, de obreiros, todos missionários que o Senhor chamou para realizar a Tua obra. Todos com o objetivo de pregar o Evangelho e fazer discípulos como o Senhor mandou. Então, Senhor, nós nos humilhamos hoje diante do Senhor. Clamamos que a unção do Espírito seja sobre a vida de todos nós, em nome de Jesus. Clamamos que o Espírito não enche o coração somente de quem pregue, mas que Ele enche o coração de quem ouve em nome de Jesus. Ó Pai, que a alma do Teu povo seja aquecida. Ó Pai, que sejamos movidos à missão que o Senhor nos dá em Cristo Jesus. Deus, nós Te amamos, nós Te adoramos. Fala conosco, Deus, dirige a Tua igreja, desperta a Tua igreja para cumprir a obra missionária nessa manhã. Em nome de Jesus. Amém. Assentar. Queridos irmãos e irmãs, o Senhor disse em Marcos 8,34 que se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Todo mundo gosta da salvação. Todo mundo gosta de fazer parte da igreja. Todo mundo gosta de ouvir boas palavras, adorar o Senhor, participar da escola dominical. Mas uma característica que está unida, amados irmãos, de maneira inseparável ao nosso chamado como cristãos é o sofrimento. Paulo diz em 2 Timóteo 3,12 que todo aquele que quiser viver piedosamente em Cristo Jesus será perseguido. Se você é fiel a Deus, o mundo não vai entender a sua conduta. Se você é fiel a Deus e prega o Evangelho, pessoas vão se ofender quando você anunciar a palavra. Se você é fiel a Deus e vive uma vida piedosa, o mundo vai resistir ao seu estilo de viver. O inferno vai lutar contra você e a sua própria natureza pecaminosa tentará se opor a você no cumprimento da missão. Mas, irmãos, quando as perseguições vierem, Como o apóstolo Paulo diz em Filipenses 1:29, a nós não foi dada somente a graça de crermos em Cristo Jesus, mas também de padecermos por Ele. Quem é do Senhor, quem ama o Senhor, vai sofrer por causa do Senhor e vai entender que é um privilégio dar a vida por amor daquele que deu a vida por nós. Não tem jeito, irmão, sacrifício está ligado à missão. Todo mundo que entra no rebanho do Senhor, é discípulo do Senhor, se envolve no trabalho do Senhor, vai ter que se sacrificar, vai ter que se doar, vai ter que estar aberto a enfrentar luta, angústia e, algumas vezes, até perseguição. E nesse texto que eu leio com você, Deus está chamando Josué para assumir o seu lugar na missão. No versículo de número 14, Deus fala com Moisés para ir à tenda da congregação junto com Josué. Deus já disse a Moisés que ele não verá a terra prometida. Ele vai subir ao Monte Nebo, que fica na cadeia das montanhas de Abarim, na terra de Moabe, e de lá ele verá toda a terra e o Senhor vai ceifar a sua vida e ninguém saberá onde ele foi sepultado para que não haja idolatria. Mas a palavra do Senhor é muito clara. Quem vai levar o povo à terra é Josué. E por isso, então, meus amigos e irmãos, a palavra nos diz que o Senhor entra naquele lugar levando Moisés e Josué, e eles entram na tenda da congregação. Onde estava Israel? Olhando, irmãos, como todos ficavam na porta da tenda. E ali a nuvem desceu naquele lugar. E Deus deu as últimas instruções a Moisés. E aí, então, no final daquelas instruções, o nosso versículo de número 23 diz o seguinte: ordenou o Senhor a Josué, filho de Nun, e disse: ser forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que, sob juramento, lhes prometi, e eu serei contigo. O Senhor dá uma grande missão a Josué, de introduzir o povo, desapossar as nações, conduzir a guerra. Sacrifício, luta, angústia, choro haverá certamente. Muita perseguição. Mas o Senhor está com Josué no cumprimento da missão. O que o Senhor nos revela aqui, amados irmãos, é o seguinte: que nós devemos ter coragem e confiança em qualquer situação, porque o Senhor está conosco no cumprimento da missão. Aqui o texto nos apresenta nessa manhã as motivações, certo? Para a obra missionária. As motivações para a obra missionária. E missionário não é só aquele que está no campo transcultural, não. Nem somente nós que trabalhamos integralmente na palavra. Cada cristão é chamado para ser um missionário. Você é um missionário. Então preste atenção, porque o Senhor quer te dar aqui motivações para a obra missionária. E ao olhar para o texto nessa manhã, amados irmãos, inicialmente a palavra nos revela que uma motivação para a obra missionária é a coragem. Primeira motivação para a obra missionária é a coragem. Versículo de número 23, diz aí. Ordenou, você vai ler comigo até a palavra corajoso. Todo mundo, vamos lá? Ordenou o Senhor a Josué, filho de Nun, e disse, vocês. Ser forte e corajoso. Ser forte e corajoso. Amados irmãos, o texto que a Libna leu no começo do culto foi o de Josué, paralelo a esse. E nós nem combinamos. O Senhor diz a ele, lá em 1:9, não tu mandei eu? Ser forte e corajoso. Não temas e nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Para fazer a obra de Deus, amados irmãos, nós temos que ter coragem. Nós não podemos ser um povo ensimesmado, nós não podemos ser um povo amedrontado, nós não podemos ser um povo preocupado com o que A ou B vão dizer, se nós vamos agradar A ou B. Não, nós temos que ter coragem para cumprir a nossa missão. Porque como Paulo disse lá em Gálatas capítulo 1, se eu quisesse agradar a homens, não seria servo de Cristo. Para ser um crente fiel, para ser um missionário, para ser um sacerdote, para ser uma bênção nesse mundo, você precisa ser um homem corajoso. Você precisa ser uma mulher corajosa. Lá no primeiro livro dos Reis, amados irmãos, quando Davi está prestes a morrer, ele chama seu filho Salomão e vai mandar a Salomão guardar tudo que está na lei, o mesmo mandamento de Josué 1:8, lá em 1 Reis 2:3. Ele diz que ele tem que guardar para que seja bem-sucedido e abençoado. Mas antes disso, Davi diz a ele o seguinte: eu vou pelo caminho de todos os mortais. Coragem, pois, de ser homem. O povo de Deus é caracterizado por coragem. Nós não temos medo do inferno, porque o nosso Senhor domina sobre tudo. Nós não temos medo de pessoas, porque o homem nada nos pode fazer fora da permissão do Senhor. Então nós devemos ser um povo corajoso. Irmãos, eu gosto muito lá daquele texto de Isaías 41:10. Abra a Bíblia comigo aí. Isaías 41:10. Nós vamos ler esse texto, ele é muito bonito. Isaías 41:10. Nós vamos ler numa só voz, porque é uma promessa de Deus para mim e para você que vamos realizar a obra missionária para a glória e honra do Senhor. Isaías 41:10. Eu vou convidar a igreja para ler todos juntos comigo. Depois você volta lá para o texto de Deuteronômio. Isaías 41:10. O que ele diz? Vamos lá? Não temas, porque eu sou. Não te assombres, porque eu sou o. Eu te fortaleço, eu te ajudo e te sustento com a minha destra fiel. Irmãos, com uma palavra como essa, nós não podemos temer as circunstâncias. Nós não podemos temer o que nos pode fazer o homem. O nosso Senhor domina sobre tudo. É um privilégio dedicar a vida para servi-lo. Então não se preocupe com o que A ou B vão dizer. Não se preocupe se vão te perseguir. O Senhor sabe de todas essas coisas e nada acontece com você fora da permissão dele. A igreja perseguida, lá no livro de Atos, dá um testemunho maravilhoso para nós. Os apóstolos estão sendo açoitados, amados irmãos, perseguidos por pregarem o Senhor. Então Pedro é solto, amados irmãos, a igreja se reúne, certo? E é proibida de pregar o Evangelho. E aí a igreja vai orar, a partir de Atos 4:23. E ela ora presbiterianamente, dizendo: Tu soberano Senhor, que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há, que disseste por intermédio da boca de Davi, nosso pai, teu servo, porque se enfureceram os gentios e os povos imaginaram coisas vãs, porque nessa cidade se levantaram a uma contra o Senhor Jesus e contra nós, Herodes, Pôncio Pilatos, com gentios e gente de Israel, para perseguir o Senhor, amados irmãos. Mas eles reconhecem que é conforme a palavra, conforme a soberania de Deus, conforme o decreto de Deus a perseguição. E sabe o que eles oram? Eles não oram assim: Senhor, estão nos apedrejando, Senhor, estão destruindo nossas casas, coitadinho de nós. Eles oram assim, irmãos: Senhor, olha, pois, para as suas ameaças e concede-nos intrepidez, coragem, para que preguemos a tua palavra enquanto realizas sinais e prodígios por intermédio do nome do teu santo servo Jesus. Eles oraram, a casa tremeu. E todos ficaram cheios do Espírito Santo e saíram com coragem, pregando a palavra de Deus. Nós precisamos, irmãos, dessa coragem. O Senhor nos manda ter coragem. Ele nos deu a sua palavra. Ele nos deu o seu Espírito. Ele nos deu a sua promessa de que Ele está no trono. E que todas as coisas que acontecerem conosco hão de cooperar para o nosso bem. Então, amados irmãos, nós temos que parar com essa idolatria da comodidade. Preste atenção, meu irmão, o céu não é aqui. E você não tem que semear só para a temporalidade. Você tem que semear para a eternidade. Se você semeia para a eternidade, você será uma bênção na temporalidade. Se você dedica a sua vida a servir o Senhor com alegria, Deus vai abençoar os seus projetos e propósitos aqui. Mas você acha, meu amado irmão, que a Bíblia diz: ide por todo mundo e só prestar concurso toda criatura? Não tem nada errado em prestar concurso, irmão. Mas se isso te impede de orar, se isso te impede de ler a Bíblia, se isso te impede de ser uma bênção, aí está errado, porque se tornou um Deus na sua vida. Então, meu irmão, você precisa ter coragem para assumir seu compromisso e dizer: eu vou prestar um concurso e vou passar e vou ser uma bênção ali, porque eu vou ser um missionário naquele lugar. Mas eu nunca vou deixar o meu Senhor, porque Ele sempre vai ser a primeira pessoa na minha vida. Meu irmão, Jesus Cristo deu a vida na cruz por você. Como dizia o grande missionário: Jesus Cristo é Deus e Ele morreu por mim. Não existe sacrifício grande demais que eu possa fazer por Ele. Meu irmão, entregue-se ao Senhor. Eu gostaria de dizer para vocês, irmãos, que eu não concebo outro tipo de vida a não ser me entregar, me gastar e me doar na obra do Senhor. Esse último tempo eu estava fazendo a reflexão, falei: Deus, eu quero usar a minha pobre e pequenina vida para servir aquele que tem a vida gloriosa, que que é a vida e deu sua vida por mim. O que você vai fazer com a sua vida? Coragem, seja uma bênção nas mãos de Jesus. Aliste-se na causa do Senhor. Diga, Senhor, eu quero dedicar a minha vida para pregar teu evangelho, para ser uma bênção. Não importam as perseguições, não importam as circunstâncias. Mas, amados irmãos, ao olhar para o texto, ele nos disse a primeira motivação para a obra missionária. Mas a segunda motivação para a obra missionária, porque temos visto aqui que o Senhor nos manda ter coragem e confiança em qualquer situação, porque Ele é nosso companheiro no desenvolvimento da missão. E ao olhar para o texto de maneira maravilhosa, o Senhor nos mostra a primeira motivação da missão, que é coragem. Mas a segunda motivação da missão, amados irmãos, é confiança. Segunda motivação da missão é confiança. Olha aí para a sua Bíblia, para o versículo 23, nós vamos ler até a palavra prometi, certo? Prometi. Vamos lá? 1, 2, 3. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Nun, e disse: Sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhes prometi. Deus jurou, amados irmãos. E quando Deus jura, ele cumpre. A palavra diz que o Senhor não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Ele disse: eu vou dar a terra para eles. Eu fiz um juramento e eu prometi. Deus prometeu para Abraão, prometeu para Isaac, prometeu para Jacó. Deus prometeu para Moisés, prometeu para Israel. E o Senhor vai cumprir o que prometeu. Então, Josué, amados irmãos, pode se atirar confiadamente na obra, porque Deus é um Deus fiel. Fiel a si mesmo, fiel à sua santidade, mas fiel à sua palavra. E para desenvolver, então, a obra missionária, para se dedicar ao trabalho do Senhor, você tem que confiar que o Senhor é o Senhor da palavra, que o Senhor é o Senhor que te chama, que o Senhor é o Deus da providência, que o Senhor é o Deus que dá direção, que o Senhor é o Deus que te sustenta, que o Senhor é o Deus que põe a palavra certa na sua boca. E confiando no Senhor, assim você não vai ter medo e vai se entregar de todo para cumprir a missão e o chamado de Deus para a sua vida. Confiança é essencial se nós queremos estar motivados para cumprir a obra missionária. Irmãos, é extremamente importante. Ontem nós estudamos aqui no simpósio, a última lição foi sobre a fé. Que diz Hebreus 11, 6? Ora, de fato, sem fé é impossível, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus creia que Ele existe e se torna o galardoador daqueles que o buscam. Irmãos, sem fé a gente não agrada a Deus. Mas quem crê, amado irmão, fecha a boca de leões, como diz Hebreus, lá na galeria dos heróis da fé. Quem crê está disposto a ser cerrado pelo meio. Quem crê, amados irmãos, muitas vezes deixa pai, mãe, filho e filha. Quem crê, amado irmão, se separa de pessoas que ama para doar a vida por amor do Senhor Jesus. Quem crê se entrega totalmente, amados irmãos. Eu quero perguntar para os irmãos: vocês creem na bondade, na fidelidade, nas promessas, na palavra do Senhor? Quem crê vai sair de si mesmo, vai sair do centro, vai sair do egocentrismo, vai sair de olhar para o seu próprio umbigo e vai se dedicar a cumprir a obra, o chamado do Senhor. Irmãos, é muito importante. Por que nós podemos crer? Deus prometeu que Jesus ia nascer em Belém de uma virgem. Onde é que ele nasceu, irmão? Por uma virgem, amado irmão. Deus prometeu que Jesus ia morrer, ia ser traspassado, moído pelas nossas iniquidades. Ele foi. Deus prometeu que ele seria sepultado com o rico na sua morte, e ele foi sepultado numa sepultura de luxo, de José de Arimateia. Deus prometeu que ele ressuscitaria o terceiro dia, e ele ressuscitou. Deus prometeu que enviaria o Espírito Santo à igreja, e ele o enviou. Deus é fiel. Deus, amados irmãos, promete que vai estar conosco todos os dias, que vai nos abençoar, que vai nos sustentar. Deus promete, irmão, que vai usar a pregação da palavra para chamar os seus eleitos a si. Paulo disse: eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de Deus. Irmãos, nós temos que crer para realizar a obra de Deus. Quem crê não realiza a obra de Deus. Só quem crê, amado irmão, abre a boca e prega. Só quem crê que Deus pode, amados irmãos, converter os seus eleitos é que vai abrir a boca e pregar para a glória e honra do Senhor. Eu já contei para vocês aqui a história do grande ator inglês chamado Macready Garrick. Certa vez, Macready Garrick estava fazendo um grande espetáculo em Londres. E do outro lado da rua tem uma igreja. E aí ele está fazendo um espetáculo lota, amados amigos e irmãos. No domingo à noite, a igreja está vazia. E o pastor foi indignado. Perguntaram a McCready Garrick por que o espetáculo está cheio e a igreja está vazia. E ele disse o seguinte: eu não entendo. Você prega mentira e as multidões te seguem. Eu prego a verdade e ninguém me escutar. Ele disse: simples, reverendo, porque o senhor prega a verdade como se ela fosse mentira, mas eu prego a mentira como se ela fosse verdade. Nós precisamos acreditar no que pregamos, irmão. Nós precisamos ter convicção. Certa vez, nas ruas de Edimburgo, o filósofo deísta, o pai do deísmo, David Hume, gordinho, foi visto correndo, andando depressa, e alguém ouviu: mestre Hume, o que o senhor está fazendo correndo na rua? Ele diz: estou correndo porque vou ouvir George Whitefield pregar. Ele disse: mas você crê? Ele: não, eu não creio, mas ele crê. Quando nós acreditamos, irmãos, até quem não crê corre para nos escutar pregar o Evangelho. Você crê no Evangelho? Ou você vem à igreja por mero desencargo de consciência, para dizer que dedica um tempinho da semana para Deus? Você crê que o Senhor morreu por você? Você crê que você foi amado antes que o mundo houvesse? Você crê que o Espírito Santo batizou e selou a sua vida e habita em você e te capacita para fazer a missão? Você crê que Deus pode converter os seus eleitos por meio da pregação do Evangelho? Irmão, só abre a boca quem crê. Paulo diz: eu criei, por isso é que falei. Você só pode pregar o Evangelho se você crê na bondade de Deus. E você não vai se importar com as circunstâncias. Se você crê que Deus é bom, que Ele te ama, que Ele cuida de você, você não vai fechar a sua boca. Você vai se entregar inteiramente, amado irmão, ao chamado de Deus, à obra missionária, a tudo aquilo que o Senhor colocou nas suas mãos. Coragem, meu irmão, creia no Senhor. Ele vai te abençoar no trabalho, em nome de Jesus. Você tem feito a obra missionária? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Você já foi perseguido alguma vez na sua vida por causa de Jesus? Se você não foi perseguido nenhuma vez na sua vida por causa de Jesus, a Bíblia diz que você não está vivendo piedosamente em Cristo. Você foi confrontado alguma vez por causa do nome de Jesus? Você teve que tomar uma postura firme e ser rejeitado diante dos homens alguma vez na sua vida porque você é de Jesus? Se você nunca levou nenhuma pedrada, nem sequer uma crítica, sua vida está muito boa e você não está se dedicando totalmente ao Evangelho de Jesus. Meu irmão, o Senhor nos motiva hoje à missão. A primeira motivação é a coragem, porque Ele nos manda. A segunda motivação também é a confiança. Como temos visto, o Senhor disse que devemos ter coragem e confiança em qualquer situação, porque Ele nos acompanha o cumprimento da missão. E aqui nós vemos, então, a terceira motivação para a obra missionária. Primeira, coragem. Segundo, confiança. Eu podia até ter falado sobre os três C's da missão, mas eu achei melhor falar sobre a motivação da obra missionária. A terceira é companheirismo. Certo? Primeira motivação é coragem. Vamos falar? Coragem. Segunda motivação, confiança. Terceiro, companheirismo. Olha aí para o texto, irmão bíblico. Nós vamos ler, eu vou ler uma vez, você lê a outra. Ordenou o Senhor a Josué, filho de Nun, e disse: sê forte e corajoso, porque tu introduzirás os filhos de Israel na terra que sob juramento lhes prometi. Eu serei contigo. Leia você o versículo todo, por favor. Eu serei contigo. Que promessa maravilhosa, amados irmãos. Josué sabe muito bem o que é isso. Ele está no deserto quando o Senhor aparece de dia na nuvem. Você se lembra que o calor do deserto é causticante, mas Deus para sobre o tabernáculo e sobre Israel com uma nuvem, refrescando o seu povo no calor do deserto. Deus está com eles no frio, nas noites gélidas, inóspitas do deserto. Oh, amados irmãos, Deus vem com uma grande tocha de fogo dos céus à terra para aquecer o povo de Israel. Quando a nuvem se levanta, o povo anda. Quando a nuvem para, o povo se assenta. Ah, quando a tocha anda à noite, o povo anda. Mas quando ela para, o povo para. Deus está com o seu povo, Deus dirige o seu povo, mas agora Moisés está morrendo. E talvez o medo assalte o coração de Josué. Então o Senhor diz a ele claramente: eu serei contigo. Companheirismo. Que presença maravilhosa. Que presença inusitada. Que presença especial. Que presença incomparável é a presença de Jesus do nosso lado. Louvado seja Deus, irmãos, isso é uma bênção maravilhosa. O Senhor, quando nos mandou cumprir a missão, a grande comissão de fazer discípulos, indo, batizando, ensinando, ele disse o seguinte, lá em Mateus 28, 20, na segunda metade, e eis que estou convosco, com uma presença especial, todos os dias, ultracircunstancial, até a consumação dos séculos, propositada, haverá um final da história. Mas o Senhor sempre, sempre, sempre, sempre estará conosco. Que bênção maravilhosa, amados irmãos. Irmãos, há um versículo em Hebreus que eu gosto demais. Ele diz o seguinte, fuja da avareza, não seja avarento, contentai-vos com as coisas que tendes, porque o Senhor diz o seguinte, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. O Senhor está com você, meu irmão. O Senhor está cuidando de nós todos os dias. O Senhor tem nos abençoado de maneira gloriosa, graciosa e maravilhosa. Irmãos, no dia difícil, na luta, na perseguição do ministério, da vida cristã, ou na obra missionária, ou lá no seu trabalho, você tem que entender o seguinte, o Senhor prometeu estar com você. Não se desespere, Ele está carregando você no colo. No dia da perseguição, Deus manifesta a sua presença de maneira graciosa. E você precisa louvar ao Senhor por isso. Quando Paulo está preso em Jerusalém e parece que tudo acabou, há uma conspirata de 40 judeus dizendo que não vão comer. Fizeram um voto dizendo que não vão comer enquanto não matarem Paulo. Parece que o fim chegou. E Paulo está ali na sua cela, irmãos, chorando, gemendo na presença do Senhor, mas adorando a Deus. E a Bíblia diz que o próprio Senhor Jesus apareceu na cela. Em Atos 23, 11, o Senhor se põe ao lado dele e diz, coragem, Paulo, porque do mesmo modo que deste testemunho de mim em Jerusalém, será necessário também que tu o faças em Roma. Irmão, isso é muito sério. Você está achando talvez essa mensagem muito simples e frívola. É a palavra de Deus, tá? Você não é mais importante que um versículo só. Então deixa de ser cabeção e se humilha diante dessa palavra. Porque ela é para você. Tá bom? É um versículo só. E se você não tem humildade para aprender um versículo só, você não tem humildade para aprender 20 mil. Então, em nome do Senhor Jesus, eu gostaria de lhe dizer que você está recebendo a maior de todas as promessas. É a promessa do companheirismo, da presença e da bênção do Senhor. Isso é maravilhoso, irmãos. Irmãos, nós não vivemos de experiência, a nossa regra é a palavra. Mas essa semana eu tive um tempo tão gostoso com Deus. Nós temos vivido dias de luta na igreja. A crise afetou o país, afetou a igreja. E os recursos de nossa igreja não estão dando abasto. Eu não sei se está todo mundo sendo fiel, cada um sabe da sua consciência com o Senhor. Mas futuramente talvez nós tenhamos que tomar decisões sérias a respeito das finanças da igreja. O conselho está conversando sobre isso, porque nós não estamos conseguindo pagar. Imagine o meu coração como seu pastor, como alguém que tem um dom de liderança, Deus me chamou para isso. O meu coração dói, geme, e a gente tem orado, tem chorado, tem buscado. Tem jejuado, tem clamado a Deus. E Deus tem visitado a igreja com essa aprovação. E o meu coração estava chateado. O líder tem que saber, irmão, como atuar. O líder é aquele que toma as decisões certas, pensando no melhor para o rebanho. E inúmeras, todas as possibilidades que vocês imaginarem já passaram na minha cabeça. Noite sem dormir, orando por causa disso. E aí, no dia 18, foi aniversário da minha esposinha. A gente saiu para almoçar, teve um tempo gostoso. E antes de vir aqui para a igreja à noite, para o culto, eu estava no chuveiro antes de sair para buscar meus filhos. E eu orava, irmãos, e cantava, e buscava o Senhor. E eu tive um momento tão gostoso com o Senhor ali. Certo? Quando eu saí do chuveiro, eu percebi a presença graciosa naquele lugar. Não apareceu um anjo, não apareceu nada demais. Mas eu senti o consolo e a presença do Senhor me estimulando e me movendo a continuar a fazer a vontade do Senhor nesse lugar. Porque o Senhor está no barco. O Senhor é companheiro. O Senhor está presente. O Senhor mostra para nós que Ele está conosco no dia da dor, no dia da perda, no dia da separação, no dia da morte, no dia da aflição. Ele disse que vai nos carregar no colo. Ele disse, nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Você tem cumprido a missão? Você tem doado a sua vida por amor do seu Senhor? O que você fará nos dias difíceis, nos dias de luta, nos dias de perseguição? O Senhor diz que você deve ter coragem e confiança em qualquer situação, porque Ele é seu companheiro no cumprimento da missão. Ele deu a vida na cruz por você. Nunca te deixará, jamais te abandonará. Coragem, igreja! Que continuemos a ser uma igreja missionária, em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Vamos orar a Deus eterno.